A pista é dominada, o arrego já foi pago, o bonde sai. De armas em punho, ostentando o poder. De forma bandeirosa pra todo mundo saber que eles não fugiram, que eles não saíram. Ficaram escaldados com os boatos que surgiram, que outra facção tava pronta pra invadir, cercando a porra toda sem deixar ninguém sair. Fudeu, a guerra vai rolar. Quem tava de modinha agora vai ter que fechar. Distribuição de arma e munição. A vida vale menos que cada fuzil na mão. De moleque, de garoto, juventude, sem propósito de guerra, mas sobrando batitude. Crime contra o crime, guerra pior do que contra aquele que usa farda e oprime. Comunidade no meio, acuada, escaldada com o toque que veio. Que vão invadir com um bonde pesadão. Muita disposição, ódio no coração, primo matando irmão. Geral de sangue quente, mas a guerra é fria. Os alemão vão invadindo e expulsando os cria, esculachando e humilhando quem tiver pela frente, aterrorizando o trabalhador que é inocente. Eu não tenho porra nenhuma com isso, só que chegar em casa depois do compromisso, depara com uma nova facção no comando, dando tiro pro alto e barbarizando. Uns tentam correr, mas tá tudo cercado, a bala tá comendo e o patrão baleado. Guerra de facção é batalha sem lei, quem entra como dono quer o trono de rei. Eles vão avançando, a bala voando. Aumenta o número de mortos, aumenta o número de corpos, tudo mal. AK-47 na mão de um moleque da mira em geral. Só por ser de outra favela é normal. Gente parecida, brincando de homicida. Entrada é triunfal e desonrosa é a saída de quem corre. Leva tiro nas costas e morre. Cabeça estourada, alta precisão, mais um corpo estendido no chão. Mesmo sangue, mesma cor, mesma mãe, outra facção, sem respeito pelo irmão, pela irmã. Boko Haram, dispostos a morrer pelo clã. Talibã, exército juvenil, tem de 8, tem de 13, tem de 12, tem de 9 portando fuzil. Tirando pra matar, tirando algumas vidas e botando algumas outras pra vazar. Numa disputa pela lama, pela grama, pela grana, pelo lixo, pelo nada. Faz os perdedores se batendo em retirada. Saldo negativo, poucos ficaram vivos, tiveram que correr pra não morrer. Quem ficou pra trás levou pra pum, não levanta mais. Favela chora, facção comemorando. A impressão que fica é de família se matando. Todos da mesma raça, vários da mesma cor, todos do mesmo jeito, sem espaço pro amor. Só a raiva que consome cada moleque, fumando um beck, clique, clack, tintratec. Dando tiro pro alto de traçante, jeito de comemorar quem ganha em guerra de traficante. Assumindo os pontos de venda de cocaína na laje dos outros só pra ver de cima. Movimentação da favela que agora tá na mão de outra facção. Vejo sangue no chão, quem vence comemora, comunidade chora. A guerra ainda rola e o bagulho tá doidão. A tranquilidade não está garantida, na guerra do crime vida paga com a vida. Invasão de território, quem se fode é a gente. No fogo cruzado morre como inocente. Diversos calibres dão o pão da madruga. O tribunal do crime que condena e julga. Medo da facção que está no momento, que passa fogo fácil sem nenhum sentimento. O dia amanhecendo, de volta à rotina. Rio de Janeiro, cidade da cocaína. Bala perdida, vida fodida. Mais um disparo, menos uma vida. Só mais um na estatística, que vira número antes do exame de balística. Novos soldados, a favela virou. Pouco sobrou, olha só o que restou. Escola sem aula, comércio fechado, morador acuado, tudo dominado. Outra facção assumindo os pontos de venda. São negócios, aumentos de renda. Vários fuzis M16, AK-47, 762, ponto 30. Aquela que derruba a aeronave, sabe? Então não tá nada suave, o bagulho é grave. Sem polícia, sem perícia, provável que essa porra nem vire notícia. Comunidade dominada por outra gangue. Mudança de comando em 50 tons de sangue.